Já 44, desça até o nível de voo 060. Já 44, para sua informação, tem um tráfego na sua posição de 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste. Bravo 92, Papá, mantendo 4.500 pés. Patango, aquilo Romeu, assistente, ainda mantendo a escuta do controle. Voo 2008, aciona identificação, está sob contato radar 101 milhas para a posição coral. Voo na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Já 44, vou na proa do Serra Vito 366, desça para 2500 pés, o ajuste na 09, autorizada final R nave, responsabilidade. Na proa do 366, desça 2500 pés, autorizada final da nave, reportada. Já 44, desça para 2500 pés. 2500 pés. de voo com 964, informação Mike. Bona 964, acione identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 070. Via chegada Mari para 070, voo com 964. Após Mari, podemos voar direto voo 369. Voo 2008, após Mari, autorizado Guarvita 368. É para o 964. Voo 2008. Voo 2008, após Mari, Guarvita 368. Voo 964, inicialmente mantém a chegada. Ah, sim, sim, mantém. Carajá 44, na final estabilizado. Carajá 44, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, Carajá. Voador, muito boa tarde, Carajá 44, na final estabilizado visual. Carajá 44, reporte passando Serra 372, QNH 1015. Botará passando Serra Vitor 372, Carajá. Torre Passaredo 2230 no ponto 0 próximo. Passaredo 2230 decola de imediato. Afirmativo. Ok, desautorizado a linha em decolar de imediato. Vento 1-0 graus, 1-0 no. Autorizado a linha em decolar. Passaredo 2230. Ser copiado. Mantenha as condições visuais a 500 pés. Reporte na rotatória visual com o campo. Agora dá 1-0 de um Alfa Tango 72. Gente, cara já. Cada 08, desça para 4.000 pés. O ajuste no 015. Ajuste 015, 2008. Voo 1964, desça para nível de voo 060. 060, 964, após Mari, autorizado Serra Vitor 368. Após Mari 368, voo 1964. Carajá 44, pista livre, pouso autorizado. Vento 110 graus, 119. Autorizado pouso, Carajá 44. Passaredo 2230, decola 55, controle de Salvador 1208. 208. 0125. Você poderia confirmar o vento pro Carajá? 120 graus, 119, Carajá 44. Grato. Controle do Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar, via saída Arbo 1, suba para nível de voo 180. Via, suba para 180, Passaredo 2230. Tango Kilo Romeo Oscar, 45 milhas, sudoeste, Salvador, serviço radar encerrado, não há tráfego a reportar, setor, frequência livre. Gol 2008, pode voar direto no Serra Vitor 362, algum referente? Gol 2008, autorizado. Direto Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, reportabilizado. Gente, reportabilizado, 2008. Salvador. Boa tarde, Santos 2205, ponto 0 para Nan 3805, confirme que está visual com a Embraer 110 na curtíssima da UNASEP. Pois, capacete do mesmo, autorizado a alinhar e manter da 3805. A aeronave que pousa agora, a gente mantém na pista da 44, Solo 58, livre na hotel à sua esquerda. Livre na hotel à esquerda, Então, 3805, autorizado a decolagem, vento 130 graus, 109. Isso, já está 3805. Boa 2008, complexo final em nave, caminha torre, frequência 118, decimal 95. Meio após Leda, tanto 3805, vai chamar o controle? Afirmo controle 1208 com o TAN 3805. 1208, bom trabalho. E aciona a identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Olhe, boa tarde, está 3805, transfere, matéria proa. Está 3805, está presente autorizado o direto laser, sub manter nível de voo 340. Tente, está presente Leda 340, está 3805. Plano 964, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada a final RNAVE, responsabilizada. Voo 1964, controle. Prossiga na escuta. Plano 964, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada a final RNAVE, responsabilizada. Ambiente, descendo para 2500 com 1500, que pode estar estabilizado, voo 1964. Passaredo 2230, voo direto a Lefa. Direto a Lefa, passaredo 2230. Ike Romeo Alfa, visual com campo. Afirmativo. Ike Romeo Alfa, chame torre, 118, decimal 95. 1895, Romeo Alfa. Corre, Papa Papa, Mike Romeo Alfa. Papa Papa, Mike Romeo Alfa, tô em Salvador. Está na rotatória, a intenção é pouso no pátio 3, já coordenado com a Israel. Gente, Mike Romeo Alfa, chame na vertical de Enrimar para aproximação pátio 3, o QNH 10115. Alto, Sierra Victor 368, estabilizado, gol 1964. Gol 1964, ciente, aguarda transferência. Aí, escuta. Diego, acione Chamsex. Foi o Mike Romeo Alfa na EMA. O Mike Romeo Alfa, reporte no través norte da torre, por gentileza, Mike Romeo Alfa. Través norte da torre, Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, não sei outra vez, Norte. O Mike Romeo Alfa já avistado, autorizado o cruzamento da pista 1-0, 1-0-2-8. Evite sobrevoo de aeronaves e pessoas no solo, aproximação por critério do comandante, parte 3. Sim, muito grato, Mike Romeo Alfa. O Mike Romeo Alfa, o vento 1-40 graus, 089. Sim. O 95. Torres 2908, solo para 04, 1211. 211. Boa tarde, gol 1964, duas milhas para o 372. Pro 1964, aguarde a autorização de pouso, que é legal na 015. Na escuta, conta 015. 141116, após Mari, você revita 366. Desça para 4 mil pés, o ajuste na 015. Após Mari, voa o 366, desce 4.1095, desce 4.1095. 1-0, gol 1964. Tá no solo, Mike Romeo Alfa, a intenção é chamar a senhora mais um minuto para conseguir preenchimar conforme. O solo 1211, Mike Romeo Alfa, o solo foi o 05. 101, Romeo. Confirme o vento para o 964. 150 graus com 109. 150 com 10, grato. Sam 3205, pode voar morte, vamos. 2805, aguarde coordenação com o centro. Passaredo 2230, confirme sua chamada de pouso. 2230, estima 48. Obrigado. Ah, 3805, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. 125, boa tarde. Boa. Passaredo 2230, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0. 260, passaria do 2230. Azul 4116, desça para 2500 pés, o ajuste no 0195, autorizada a final RNAVE, reposta estabilizada. 2500, no 0195, permanece estabilizado na RNAVE, azul 4116. Mais um minuto, pronto, Mike Romeo. Reposte pronto, Mike Romeo. Romeo. 1964, solo 08, direita, solo 121, décima 1. Direita, solo autorizada a decolagem com Broadway em Rimar, o vento 130 graus, 10 nós, no Mike Romeo. Muito obrigado, Romeo. Rádio Torre, gol no 256. Gol no 256, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha, manter no zero, gol no 256. Tá fora do solo, Romeo Alfa, já avisou pra Rimar. Gente, o Mike Romeo Alfa, reporte no solo da Rimar controlado, vento no aeródromo de Salvador, 120 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 5. Vai reportar, Romeo. O gol 1256 autorizado, decolagem pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. A linha livre, decolagem no 0, gol no 2, começa. Gol 1256, decolado aos 1-2, controle agora 1-2-0, decimal 8, tem um bom gol. 2-0-8, obrigado, bom trabalho. E Salvador, boa tarde, gol 1256, passa 1500 na PUCA. Gol 1256, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 370. Via PUCA 370, gol 1256. Beleza, cruzado, azul 4116. Azul 4116, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, bora. Só a rede Salvador. Muito boa tarde, azul 4116. Azul 4116, boa tarde. Continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Tráfego já avistado. Você escuta azul 4116. Gente, Papatango Eco, Juliette Eco, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 17. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 109. Ele pousa o 4190. Romeu, tanto e abraço, prossiga. Então, Salvador, boa tarde, é o Papatango Whisky Animais do ponto de espera da 10 pronto. Papatango Whisky Charlie Mike, visual com Embraer da Azul, final da pista no zero. Afirma, senhor. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, Papatango Whisky Charlie Mike. Ciência, após a passagem do Azul, alinhar e manter 10, Whisky Charlie Mike. Eco, Juliette Eco, autorizada a decolagem pista no 7, vento 130 graus, 109. Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 125, 45, com Recife, bom, 256, boa tarde. A primária, 126, decimal 85. 2685, obrigado. Boa. Azul 4116, solo azul 16, chame agora o solo 121, decimal 1. 21, hora boa. Gente, Papatango Whisky Charlie Mike autorizado a decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 109. Papa Tango Eco Juliette Eco, decolado aos 1-7, prossiga via linha do litoral 1-1500 pés, chame controle, 1-2-0-8, tem um bom voo. 1-2-0-8, 1500 pés, grata, até a volta. Salvador, boa tarde, Papa Tango Eco Juliette Eco. Papa Tango Eco Juliette Eco, mantenha-se com suas visuais, litoral sul, no 1500 pés. Reporte, confirma a intenção do sobrevoo? Senhora, 1500 pés, a gente vai até o farol da barra, após solicita 4000 pés, né, no regresso para começar a linha de produção. Eco Juliette Eco. Voo 1164, acione identificação, voo inaproveitado para interceptar a cheia da Mari, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Grave 4010, Salvador, voo Papapapa de Magostan, transfere 10 para 1160. Papapapá, Lima, Golf Tango, acione identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050. Controle de Papatango, isso que Charlie Mike. Papatango, isso que Charlie Mike, contato radar, via saída Coral, suba para nível de voo 100. Coral 100, Charlie Mike. Papatango, Juliette Eco, confirme o tipo do cheque? Controle, Salvador, Papatango Eco, Juliette Eco. Papatango Eco, Juliette Eco, confirme o tipo do cheque que irá fazer? Não é cheque não, senhora, o voo de aerofotogrametria foi solicitado 4.300 pés sobre a metrópole de Salvador. Eco, Juliette Eco. Papatango Eco, Juliette Eco copiado, aguarde. Eco. Diz que Charlie Mike foi direto Coral. Coral Mike. Papatango Eco Juliette Eco, controle. Na escuta, Eco Juliette Eco. O senhor tem autorização para fazer esse aerolevantamento? Afirmativo, senhora. Foi feita uma notificação do voo. O meu avanço é 043-2014. Eco Juliette Eco. Gente, copiado, aguarde o Eco Juliette Eco. Eco. Equador, Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, prossiga. Sou controle de Farol da Barra, só solicito essa 7430, controle de Veracruz, chamando o controle de Salvador no retorno. Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, você foi tráfego na aproximação? Inicialmente ainda mantém o número 1500 pés, aguarde. Passado Farol da Barra, qual é a sua dúvida, Marcara? Só deseja ir para Veracruz, na presença? Afirma aqui, mantendo 1500 pés. 1500 pés na Pro de Vera Cruz, o Eco Juliette Eco, aguarde autorização para acender para o 045. Positivo, após Farol da Barra, 1500 pés, mas eu vou continuar na escuta da senhora, Eco Juliette Eco. Salvador, bom dia, o Azul 2714, aproximando 5.0 da 10, próximo. Azul 2714, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 130 graus, 109. Alinha e decola, pistão no zero, Azul 2714. Passa para o estado, pode voar o Serra, Vitor 366. Voo no 164, está presente, voo Serra Vitor 366, mantendo inicialmente descida para 4.000 pés. Ajuste em Salvador 1015. Serra Vitor 366, 4.000 pés. Desça para 2.500 pés, ajuste no 095, está autorizada a final do procedimento RNAV, a participação do Serra Vitor 366. 2.515, contato de RNAV, 1-0-366, voo 1964. Controle Salvador, Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, aguarde. Aguarde, Eco Juliette Eco. Também de performação. Estão verificando a documentação do aerolevantamento, não tem escuta. Positivo, senhora, mas a notificação está vigente e foi feita a notificação de voo, senhora. Azul 2714, decolado 126, controle agora 120.8, tem um bom voo. Controle 120.8, obrigado, boa tarde. Mantenha o presente setor no 1500 pés na escuta do controle, o senhor tem dois rádios? Poderia dois equipamentos rádio? Afirmativo, com a Anca 2, mantendo 1500 pés, vertical de Veracruz. Gente, eu tento uma coordenação também no outro equipamento rádio, na frequência livre, a fim de evitar qualquer tráfego na vertical de Veracruz. Estamos verificando o aerolevantamento, mas em breve repassaremos a informação. Positivo, senhora, mas só para notificação, foi feita a notificação de voo e já foi checado que a nossa voto 043-2014 está vigente. Gente, aguarde a confirmação. Sim, senhora. Controle ao Papa Romeu, família Bravo, através de Interlagos, está prosseguindo com o controle da rotatória. Siga com a porra da proa da rotatória, o ajuste no 015, também já bravo, reposta visual com a nossa. Visual vai estar em Rimar, senhora. Gente, Azul 2714, controle. Ou na escuta, passa 2.500 na Momo. Pessoal, seu contato radar, voa direto Momo, suba sem restrição no 60. Direto Momo, sem restrições, 1.60, Azul 2714. 2.714, informação 90. 3154, mantém a escuta, Tango Dia Bravo, Torre Nono 895. 305 para o Tango Dia Bravo. Boa tarde, é Papa Romeu, Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo, informe no solo controlado. Controlado, acionará a Tango Dia Bravo. Entendeu? 234, quando puder. Fechou o controle Salvador, é presente, voe direto para Vitor 366, desça para nível de voo 060. 060, para Vitor 366, 3154, obrigado. Muito boa tarde, TAM 3193, regressando na Índia em direção ao ponto de espera da pista 10, ganhar e manter. O 3193, volta a jogar ganhar e manter. Gente, muito boa tarde, autorizado ingressar, alinhar e manter pistão no zero, TAM 3193. Lima Golf Tango, desça para 2500, ajuste no 015, está autorizado a final da RNAG. 2500, está autorizado a final da RNAG, Lima Golf Tango. Azul 2788, controle. Papa Tango, Eco Juliette, Eco, controle. Foi recebida a confirmação para o aerolevantamento. Confirme inicialmente as radiais e as distâncias previstas para o aerolevantamento do Eco Juliette. 2 Anilhas para a radial 240, do Via R de Salvador, até a radial 270. Após 2 Anilhas do Via R de Salvador, na 240, eu vou curvar à esquerda com 9 dias. Após curva à direita, com mais 9 dias. Esse é o voo do Eco Juliette. Seria radial do, entre a radial 270 e 290, variando entre 12 a 9 milhas de Salvador, correto? 3 de Juliette, Eco, confirmou a atitude zero levantamento? 4.300 pés, na vertical da ilha de Itaparica, subiu para 4.500 pés, Eco, Juliette, Eco. Estou na vertical da ilha de Itaparica, estou aqui, eu faço 4.300, Eco. Azul 2788, controle. A sua escuta, Sana. Tanto de contato radar, acione código transponder 5170, modo normal. 5170 alocado, com referência, senhora, quando possível, autorizaria a proa da posição Froti para minimizar o atraso aí? 788, aguarde coordenação e da recepção acionada 2000. Aguarde, vamos fazer o cheque de equipamento. Voo 964, completa sinal da aeronave, torre 1895. Eu também tenho, Golf 64, boa tarde. Tá. Lima Golf está autorizado a final da RNAV, reporta passando o serviço 366. Passará passando 366, tá. Então 3154, desça para 2500 pés, ajuste 1015. Está autorizado a final do RNAV, reporta passando o serviço 366. Estamos lá no serviço 366, 2515, 3154, obrigado. Sem restrição no 70. Está presente, direto Paulo Afonso, subindo sem restrição no 70. Agradece aí o azul 2788. Confirma para mim o transponder, senhor. Se recebe. Transponder agora sim, recebo normalmente. Está sob contato radar, 2 milhas, no 70 em Salvador. Confere, muitíssimo obrigado, senhor. O 964 pista no 0 livre, pouso autorizado. autorizado na 190, 11 a 4. Stan 3193, decolou 331, 20, 19, 8, Goiás. 208, obrigado, Stan 3193. You're going to proceed under visual rules or Kilo Romeo Oscar? A Kilo Romeo Oscar, at the moment we have one traffic, ABIN Lorenzo at 3,500 feet, Concord 0160. They are not in contact with Salvador approach. There is additional traffic of Veracruz Aerodrome maintaining passing 3,500 feet to 4,500. It's confirmed people on board. So 9 on board, copy. You clear to proceed under visual rules through Salvador corridors, report A being Veracruz Aerodrome. Cris Cassione, chame para táxi. Boa tarde, 393. Contato radar, vou direto Leda, sinal 3620. Leda 360, 393. Pro Romeu, acho o Eco Juliette está com controle. Na escuta. Como que o senhor deve manter a vertical de Veracruz no momento? Temos um tráfego, agora na posição de 11 horas. 1 ou 2 milhas no rumo nordeste, passando o nível de voo 070 para 2507, Airbus 321 da TAM. Prossiga da presente com Pro Norte, o Eco Juliette Eco. Positivo, da presente Pro Norte, Eco Juliette Eco. Leva Golf está estabilizado na final. Leva Golf está, confere seu Renault 895. 895, ó. Oi, Salvador, muito bom, liga uma Golf Tango, vai passar o 372, está baixado e travado. Se possível, cancela, vai para 197. Voo no 64, somos 35, chama no 21, décima hora. 21, agora. Liga uma Golf Tango, boa, fica a seu critério, no 0 ou no 7? Abandonando o procedimento, indo para a perna base pela direita da 17. Correto, modificou os 35, chame girando base pela direita para 17. Vento 140 graus, 8 mais, liga Golf Tango. Camará girando base pela direita, tá? E aí, para qual parte, após? Aerostar. Salvador, Eco Juliette Eco, ProNorte 4531, Vescal de Veracruz. A gente vai manter a ProNorte por mais 2 minutos, aguardando para prosseguir com os setores do aerolevantamento Eco Juliette Eco. Positivo. Controle cordial, boa tarde, bom passar com o Vitor Índia Juliette. Passamos o Vitor Índia Juliette, desça para 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.5, reporte através de Veracruz. Confirme seu PLB? 02, calibrando 35 para 1.500. Base para a final, 1-7, vai estar travado Lima Golf Tango. Professor autorizado, pista 1-7, Lima Golf Tango. Vento permanece, 1-4-0 graus com 10. Livre pouso 1-7, Tango. Charlie Mike, aguarde coordenação. O táxi não liberou as coisas, chama no ponto de espera, táxi Romeu. Tango Eco Juliette, Eco Controle. Ah, desculpa. O que é a radial que o senhor vai interceptar no momento do aerolevantamento? Está presente, claro. Solicito curva de 180 graus pela esquerda para interceptar a proa 113. Primeira linha do produtor do projeto. Casa presente, Eco Juliette, Eco, mantendo a altitude de 4.300 metros. 4.300 pés, curva à esquerda para interceptar a proa 113, grato. Controle. Send to 1500 feet, NH1015. Solo 39, autorizado o taxi do Aterostar ao estacionar na frequência livre, boa. Aterostar, até lá na pessoa e desempregado. Oceania 6326, acione identificação, da presente voo direto Mari para interceptar a chegada a Mari, desce inicialmente para nível de voo 060. Tatango Whisky Charlie Mike, solicite apoio de Aruvi diretamente a Ilhéus, enquanto que agora o senhor está 58 milhas afastado. Serviço radar está encerrado. Chame agora Ilhéus na frequência no 20.1. No 2760, desça até nível de voo 170 devido a tráfego, do 2760. Para informação, tráfego da companhia, agora na posição de 1 hora, 49 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 130 para o 160, um Alfa Tango 72, azul 2760. Zona 54, torre 1895. Obrigado. Torre 3154, boa. Vento 130 graus, continua avistado por autorizado pista no zero. Pouso autorizado pista no zero, confirma o vento. 120 graus, 089. 120 pontos, obrigado, Torre 3154. Dois na 6325, mantém o ponto de espera. Eita, na proa 115, azul 2760. Pronto, 115, azul 2760. 2714, solicita nível final 200. 2714 vai subir inicialmente o nível de voo 160, devido ao tráfego, posição de 11 horas, 39 milhas. Rumo oeste, mantendo o nível de voo 170, tráfego também da companhia, o Eco 190. Ah, ok, então estamos aguardando aí quando puder subir para 2-0, obrigado. Primeira nave. 760, aguarde estabilizar na proa. Autorizado ingresso, reporte pronto. Pista no certo, não é Brasco Isque. 760, desça para nível de voo 150, mantendo a presente proa. Em caso de falha de comunicação, ao passar nível de voo 1, correção, desça para nível de voo 140, azul 2760. 2760, em caso de falha, ao passar nível de voo 140, está autorizado a assumir navegação na proa de João Durval. O 2788, chame em Recife, 12685, alterna no 2545. Autorizado a linha de manter o 0-0-0-0. O 2714 está autorizado a presente ascensão para nível de voo 200 como sinal. Azul 2714, subindo 200, obrigado. Patango, Eco Juliette, Eco Controle. Na escuta. Confirme, quanto tempo manterá a presente proa para aerolevantamento? Estou presente, senhor. 8 milhas nessa proa, 8 milhas na proa 193, Eco Juliette Eco. O 760, a descida abaixo está a critério, não há tráfego de conhecimento do controle no setor, a nível abaixo de 140. Guarde um minuto para a proa de China Azul 2760, está livrando o tráfego em altitude no 1000 pés.